Quantas mentes aprisionadas, quantas vítimas da injustiça. Mas eu tenho fé que tudo irá mudar. A paz e o amor e a liberdade reinará. Liberdade, liberdade, abre as asas, porque aqui vamos nós. Em nome de Jesus, Senhor, escute a nossa voz. Liberte os cativos, assim como fizestes com teu povo no Egito. Um povo oprimido, atritos, conflitos, 400 anos de escravidão na mão do faraó, sofrendo humilhações e opressões. Olha só, graças a Deus, lá eu não estive, pois o Senhor me fez um homem negro livre, livre pra louvar, livre pra adorar. Mesmo assim, por outros caminhos eu preferi andar, o caminho da perdição, álcool, drogas, armas e prostituição. Então, um ator fora de cena, os meus punhos eram presos por uma grande algema. Alguém gritou: não temas. Temer o que? Tremer por quê? Se Jesus sempre esteve com você, seja livre eternamente. És programado pra vencer. És programado pra vencer. És programado pra vencer. És programado pra vencer. Eu quero ser livre, livre pra voar, solto como o sol, livre pra te amar, Senhor. Eu quero ser livre, livre como o mar, solto como o sol. Pra te adorar, Senhor. Tão lindo ver o sol, sair, passear, jogar um futebol, tomar banho de mar. Deus criou a natureza pros seus filhos desfrutar. Mas infelizmente tem muita gente que não pode contemplar, pois vive em uma cela muito tristes a chorar. Temos que orar, falar do amor de Deus e evangelizar, pois o sistema é precário, depósito de bichos, sistema carcerário. Prefiro a liberdade de um pássaro feliz, em poder voar batendo asas pra lá e pra cá no vai e vem das ondas. Senhor, eu sei que tu me sondas, pois teu amor flui em mim, explodindo como a bomba. Eu quero ser livre, livre pra voar, solto como o sol, livre pra te amar, Senhor. Eu quero ser livre, livre como o mar, solto como o sol, pra te adorar, Senhor. Vem, você é meu convidado. Eu quero estar contigo, caminhando lado a lado. Não seja mais escravo de heroína, cocaína e do mesclado. Diga não ao álcool, esse é nosso recado. Somos pobres, tão necessitados, precisamos de atenção, de calor humano, muita paz e união. Isso sim é liberdade, sangue bom. Agora compreende, entende que a pior prisão é a prisão da mente. Eu quero ser livre, livre pra voar, solto como o sol, livre pra te amar, Senhor. Eu quero ser livre, livre como o mar, solto como o sol, pra te adorar, aprisionado, Senhor. Seus pensamentos, sozinho ao relento, caminhar de contra o vento, sedento você pensa em voltar, mas está encarcerado, não consegue se soltar, você começa a chorar, a pensar que ninguém vai te ajudar, joga o dado, lança a sorte, pressente a própria morte, viagem depressiva, não consegue acreditar, que tem chances de vida ir além. Preso nos seus sonhos, você se faz refém. Talvez ainda é cedo, o sentimento é terrível, é mais forte que o medo. Você se sente preso, realmente se tornou escravo